amar você assim. Eu sei que eu te amo e é muito bom sentir que você está aqui. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu quero ter você pra sempre comigo, sorrindo feliz. Amor, eu sou feliz contigo e quero ver você feliz comigo. Amor, eu sou feliz contigo e quero ver você feliz comigo. Você. Amor, eu quero que a vida seja tão longa pra gente ser feliz mais tempo. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu quero ter você pra sempre comigo, sorrindo feliz. Amor, eu sou feliz contigo e quero ver você feliz comigo. Amor, eu sou feliz contigo e quero ver você feliz comigo. Amor, eu sou feliz contigo e quero ver você feliz comigo.